eternamente o único Deus. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18. O Senhor é o único Deus, e ele também não deixa de ser o supremo Deus mesmo deste mundo temporário. Nada pertence ao inimigo exceto a mentira. Tudo pertence ao Senhor, o Rei dos céus, o bem e o mal, a vida e a morte, este mundo caído e os mundos superiores. Não significa que devemos amar esta vida passageira e colocar o nosso coração num mundo que está destinado ao fogo, e muito menos que devemos amar o mundo, mas que devemos colocar o nosso coração no reino de Deus que dentro de nós já está presente e que também há de vir em plenitude. No entanto, apesar de esta vida ser apenas um teste de fé e uma prova para a eternidade, Deus continua sendo eternamente Deus, mesmo nesta terra, e ele estará sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer e nos dar vitória em todas as nossas tribulações que passamos aqui. Há um só Deus, e ele é o mesmo eternamente. Apesar de que o reino das trevas domine o mundo dos incrédulos, Deus continua sendo o único Deus sobre tudo, de eternidade a eternidade, sobre os mundos superiores e também sobre este mundo caído. Só o Senhor é Deus, ontem, hoje e em toda a existência futura, e ele pode nos ajudar perfeitamente e nos fazer vencedores, em Cristo Jesus, desde hoje neste grande batismo de fogo para o futuro da verdadeira vida de glória eterna e imortalidade nos novos céus e na nova terra que espera aqueles que creem na verdade. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos guiando com todo o seu coração diante de ti. 1 Reis 8:23. Decretos da Fé. Blogspot.com